festa, esse é nome é esconde os piores marginais que dizem proteger a lei, é honra a pátria. Mas na verdade não passa, são meus grandes canalhas fazem das delegacias seus reinados, com o blitz, agentes suspeitos lideram os atos, esquemas de extorsão. Mas por trás se esconde toda a corrupção. Eles estão nas ruas e muitos vão dizer que eles vieram pra nos proteger. Mas se verem um suspeito não querem nem saber. Primeiro atiram sem ter o porquê. E se você os denunciar, uma bala na cabeça você vai levar. É por trás das câmeras da TV, a polícia diz nos proteger. Mas a norteagem é o contrário, pessoas sendo vítimas desses policiais. Clac, clac, bem, bem, eles dizem que atiram muito bem. Ela é só os homens da lei. Clac, clac, bem, bem, eles dizem que atiram muito bem. Ela é só os homens da lei. Mortes, vemos todo dia em atos de covardia, pois não tendo como se defender, eles abusam de seu poder pra nós. Eles não dão sossego, definindo suas vítimas no dedo. É aquele ali, vão logo tirando a conclusão. Para a parede e algemas na mão, para o meio do mato, você é arrastado e uma arma é montada em sua direção. De repente um tiro é disparado e uma vida é arrancada sem compaixão por esses falsários que dizem ser a nossa proteção. Clac, clac, bang, bang, eles dizem que atiram muito bem. Ela é só os homens da lei. Clac, clac, bang, bang, eles dizem que atiram muito bem. Ela é só os homens da lei. A polícia na rua faz seu próprio sistema. Tiro, porrada, esse é seu lema. Mãe, mãe, mãe, choram por seus filhos que na calada da noite foram abatidos a tiros por serem confundidos com bandidos. Há muito tempo eles vêm agindo assim, agredindo as pessoas sem nenhum motivo. Aonde estão os nossos direitos que pela polícia vem sendo violados há muito tempo? Clac, clac, bang, bang, eles dizem que atiram muito bem. Ela é só os homens da lei. Clac, clac, bang, bang, eles dizem que atiram muito bem. Ela é só os homens da lei. Jovens inocentes sendo agredidos por estar nas ruas e vendo comumente sofrimento que abrange aqueles que ali estão. Revoltas junto que está, tá seu corrente. Sendo torturados por homens que não têm o pingo de competência. Se ao menos tivesse prendendo os verdadeiros bandidos. Mas neste país ou em qualquer lugar, vemos o contrário. Nas ruas estão os assassinos fardados, seus calibres pesados, se sentindo como reis, fazendo das ruas o seu reinado. Clac, clac, bang, bang, eles dizem que atiram muito bem. Ela é só os homens da lei. Clac, clac, bang, bang, eles dizem que atiram muito bem. Ela é só os homens da lei. Portanto, fiquem atentos com esses pelantras, senão você vai morrer, mano.